guri pirangão, rogue céu. Clandestino e do culto, cê quer o que, vagabundo? Vagabundo quer dinheiro pra poder se manter. Chega lindão nos bang e botar pra fuder. Um barraco nos conforme pro moleque crescer. Só do bom, do melhor, pra comer, pra beber. Não é questão de ganância, nós só quer viver. Se pra valer tem que ter, vou fazer o quê? Então corre, deixa ninguém saber. Se zoião perceber, pode comprometer. Se as verde virar, vou falar pro cê. Vai ter um monte de cachorra querendo. E vagabundo quer o quê? Olha de patrão, mas cabeça de gado. Ficar no fim da fila ou toda mão ser lembrado. Carro de malandro ou andar descalço. Dinheiro pra nós, que ninguém é otário. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Dólar real ou euro, é isso mesmo que eu quero. E a minha parte tá certa, pode contar que eu espero. Chega de lamentação, tamo aqui em ação. A milhão na missão, dispenso sua doação. Vagabundo quer dinheiro pra poder se montar. Vagabundo quer dinheiro pra vontade gastar. Vagabundo quer dinheiro pra poder adiantar o lado das pessoas que ajudaram a te criar. Vagabundo é vagabundo e nunca perde o conceito. Que o dinheiro não compra, eu ainda não conheço. Compra palácio, compra sucesso. Sem dinheiro aí, parceiro, assim eu me estresso. Eu faço um corre pelo certo, mas sempre um vagabundo. E vagabundo com dinheiro tem em suas mãos o mundo. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Quero sossego, também quero dinheiro. Parceiro, que as notas é de lei, tudo bem. Que vagabundo quer, quero também. Quem não quer chegar um dia com status de rei? Sem contas pra pagar, só com notas pra contar. Chegar em qualquer lugar e poder esbanjar, que há? Vai falar que cê não pensa assim. Quem pensa pequenininho morre sem din-din. No sonho baixo, eu sonho alto. Quem só conta carneirinho nunca sai do buraco. Que eu quero carro, eu quero. De barriga pra cima, com uma pá de mina, bebida, energético. Sai pra trás, azir, os vagabundos é sofredor, quer curtir. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer dinheiro. Vagabundo quer dinheiro, vagabundo quer o quê? Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Na praia, boate, no clube, cidade, à vontade. No sítio, na rede, à tarde. Dinheiro, dólar real ou euro. Dinheiro, dólar real ou euro. Quem sabe a noite reserva as loucuras pra nós, que é rua buscar a fartura.